Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Ruidayananda Goswami Dinamne. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Dinamne. Namo Bhava Dhaniaya Krishna Prema Pradaya Te Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gura Vishenamaha. Namo Brahmanaya Devaigo Brahmana Ritaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Continuando nossos estudos, hoje vamos analisar as questões didáticas do yoga, as questões de metodologia de aula que teremos que desenvolver também como instrutor de yoga. Para isso, temos algumas abordagens da questão de fundamentos do ensino. Primeiro, vamos abordar a apostila 1, que trata do compromisso do instrutor em relação ética com o seu aluno. Quando nós pensamos no papel do instrutor, temos que considerar alguns detalhes que dizem respeito à sua maneira de atuar e de abordar o trabalho que deve ser feito especificamente com cada aluno. Temos que trazer à tona os objetivos pessoais do aluno, as necessidades particulares de cada aluno, também e principalmente o aspecto terapêutico, o porquê, o que fez o aluno buscar pela prática do yoga. Isso é importante a partir do momento em que entendemos que o papel do instrutor de yoga, é de trazer, como o próprio nome já especifica, instruções baseadas em conhecimento, em como podemos transmitir elementos ou substâncias que possam provocar uma transformação interior no aluno. Então, esse conhecimento deve ter realmente uma base dentro dessa tradição do yoga, uma base védica, uma base do Vedanta, uma base que propicie a compreensão completa dos constituintes do aluno. Digo isso no sentido mesmo espiritual, né? Do aluno poder ter essa iniciação no seu processo espiritual. Agora, claro que a abordagem terapêutica dentro desse contexto do yoga como um processo onde se ensina, onde se instrui, é justamente um aspecto voltado ao trabalho terapêutico. Então, aqui na apostila 1, nós vamos ver, lendo esse primeiro parágrafo, o comprometimento do instrutor com seu aluno envolve visão clara e sincera sobre as condições específicas de cada aluno, pois cada qual traz em si uma carga de expectativas e condicionamentos. Considerando os quatro objetivos que levam uma pessoa a buscar pela prática do yoga, bem-estar, saúde, conhecimento e espiritualidade, o instrutor deverá estar mentalmente disposto a facilitar este processo do aluno e preparado espiritualmente para entregar-se, sem se identificar com o processo individual do outro. Então, há uma presença marcante do instrutor no processo do aluno. Isso é importante. Primeira coisa, como nós vamos ver ainda nas próximas apostilas desse módulo, a questão envolvendo a prática pessoal do instrutor, a necessidade do instrutor estar fazendo o seu processo também ocorrer, praticando o seu processo, estudando, se autoanalisando, se compreendendo, se autoconhecendo. Agora, quando o instrutor tem esse nível de realização da sua própria prática, ele vai poder conhecer melhor o seu aluno e principalmente saber como atuar dentro do conteúdo ou dentro do universo do aluno. conseguir fazer com que o aluno encontre dentro do seu conteúdo psicológico, do seu conteúdo existencial, elementos que tragam essa realização, façam esta ponte da sua relação com a própria vida, com o próprio processo, num sentido mais amplo do yoga. Nesse sentido, o instrutor ele tem um papel extremamente importante dentro da prática do aluno. Porém, o instrutor deve ter uma não identificação com o processo do aluno. Esse que é o ponto, é um pouco delicado, porque ao mesmo tempo em que o instrutor deve estar completamente ciente das necessidades e do processo pessoal do aluno dentro do yoga, no processo do yoga, ao mesmo tempo ele tem que conseguir manter uma não identificação, um certo afastamento das questões do aluno. Aqui, então, o instrutor deverá ser um canal transparente para que o fluxo da vida presente no yoga atue na própria natureza individual do aluno, através da técnica e metodologia do yoga. Qualquer envolvimento emocional ou físico por parte de ambos poderá impedir todo o processo. Então, uma questão ética entra aí. Do professor, do instrutor, respeitar plenamente a individualidade do aluno. De não ter um envolvimento, não ter qualquer tipo de laço que não seja o papel instrutor, aquele que passa um conhecimento, transmite um conhecimento, revela um método, conduz, facilita o processo individual do aluno. E o aluno, aquele que recebe, aquele que se propõe a experienciar a técnica, experienciar o método, experienciar o processo do yoga sob instrução desse professor. Qualquer expressão que fuja desse campo, né? Ou seja, ser bem direto, a relação de apego, né? De interesse, de ver no outro, tanto o instrutor no aluno, quanto o aluno no instrutor, uma projeção sua, né? De a começar a desenvolver uma admiração, né? Na verdade, a relação entre instrutor e aluno é puramente uma posição de dupla troca, de ensino, de transmissão. E a troca que o aluno revela é justamente o nível, como está o seu desenvolvimento, como está o seu processo pessoal dentro daquilo que o instrutor está lhe passando. Então, se o instrutor tem uma situação em que observa, percebe qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de projeção do aluno, como instrutor, o papel dele é justamente usar a sua própria ferramenta de ensino, a sua própria ferramenta de linguagem e dar ao aluno meios para que ele mesmo compreenda, perceba e use essa projeção que ele está fazendo sobre o professor, sobre o seu instrutor, algo para a sua superação interior. Certo? Temos que ver isso realmente como um processo terapêutico também, um processo até mesmo de psicoterapia, né? Usando esse tema assim, de uma maneira um pouco inapropriada, mas de se entender como que o aluno pode, dentro desse processo de autoconhecimento, também conhecer ou reconhecer algumas dificuldades, alguns condicionamentos que vão se revelar dentro dessa projeção que o aluno fará sobre o seu instrutor. Então, o instrutor deve ter essa posição segura de não estar de forma alguma se identificando e muito menos se sentindo algo como um objetivo do outro, né? Isso é uma questão muito delicada. E claro que no trabalho de formar instrutores, nós temos que estar realmente trazendo isso para uma reflexão e considerando muito sério esse papel do instrutor perante seu aluno. Isso inclui a sua responsabilidade, inclui o seu comprometimento com o aluno, né? De ter então muito bem clara essa posição, porque vocês vão ter realmente experiências em que tudo pode se favorecer para isso ocorrer, para despertar este inconsciente, esse estado um pouco adormecido na mente do aluno, né? Às vezes uma instabilidade emocional, às vezes uma frustração, às vezes carência, às vezes situações das mais variadas podem surgir ali e o aluno trazer isso à tona, né? De maneira muito sutil, de maneira às vezes não revelada, certo? Mas o instrutor tem que estar completamente consciente. Ele tem que ser uma pessoa que entra no processo, entra no set de aula com um objetivo e sai do set de aula com o objetivo realizado. Ele entre com a consciência, e com esta mesma consciência é que ele vai sair. Ele tem que estar completamente conectado com a sua relação com a transcendência. Ele tem que estar completamente ileso do envolvimento do processo que ocorrerá ali com o aluno, ao mesmo tempo em que ele deverá estar completamente inserido. Então, inserir-se no processo, inserir-se na prática, inserir-se na condução da aula, para entender, facilitar e auxiliar o aluno. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que permanecer ileso, intocável em sua consciência. Isso é o que vai prevenir aí realmente riscos, problemas, dificuldades e, principalmente, ele manter a sua integridade com o conhecimento para poder ter a sua posição de instruir, de ensinar, de orientar, de conduzir, de facilitar o processo do aluno. Então, aqui também voltando no texto, no primeiro parágrafo, por este motivo devemos pensar na relação com o aluno em termos de relação terapêutica, mesmo que sua busca seja diretamente de teor espiritual. Para se montar uma aula, será necessário definir alguns parâmetros que auxiliarão nesse trabalho. Ou seja, a questão terapêutica, assim como foi trazida de maneira muito sensata por Krishnamacharya no início do século XX, ela tem uma importância muito grande. Na verdade, é o objetivo, de certa forma, mais amplo, né, na prática do processo de yoga, principalmente no papel do instrutor, né, de trazer realmente os benefícios terapêuticos do yoga. Claro que nós vamos ainda estar abordando isso e o desenvolvimento todo do trabalho como instrutor ou como um terapeuta do yoga vai ter um campo muito amplo de atuação, né? Estaremos trabalhando sobre esses temas, mas apenas para dar uma ideia, é que a situação atual, né, não somente atual no sentido da atualidade do século XXI, mas a situação atual é que estamos envolvidos por uma relação intrincada com a natureza material, certo? A qual, dentro de um contexto psicológico, de um contexto mental, gera conflitos ininterruptos. Ou seja, os transtornos mentais, os transtornos psicológicos são elementos fundamentais do trabalho como um mestre de yoga, como um professor, instrutor de yoga. Ou seja, de você usar o yoga como um processo, uma terapia para reverter o quadro dos transtornos mentais que tanto assolam, né, a nossa sociedade. Então, vamos ter aqui no processo de montagem de uma aula, primeiramente, a responsabilidade com a ética espiritual do aluno. Então, de certa forma, o instrutor, dentro desse compromisso com o aluno, ele tem a sua função essencial, né? Se nós pensarmos qual é qual o objetivo de se dar uma aula, de se orientar ou de se conduzir uma aula, né, como instrutor de yoga. O ponto inicial para o instrutor deve ser ajudar a despertar a consciência espiritual, a consciência de Deus, ou a fé, a convicção teísta em sua questão ontológica, né? Ou seja, você fazer com que, de alguma maneira, o aluno tenha um despertar da sua autoconsciência. Esse é o papel chave no processo do instrutor de yoga. Entende? Ter essa capacidade de despertar a atenção do aluno para o que ele é. Então, dentro desse parâmetro, nós vamos ter estabelecer um contato inicial de confiança. Certo? No primeiro momento, já você ter ali uma boa apresentação. Certo? De estar dando condições para que o aluno confie no que você pode oferecer a ele. Confie no processo do yoga. Confie na sua capacidade como instrutor, confie no seu conhecimento, confie na sua seriedade. Então, esse é um ponto inicial. Vamos supor que você se encontre, faça ali uma entrevista, ou mesmo no final de uma aula, a pessoa chega, se aproxima, quer fazer a prática com você. Então, você já passa essa confiança, passa essa segurança para o aluno, porque de certa forma, o aluno não está ali apenas como um. Muitas vezes sim, mas o instrutor deve observar o aluno como alguém que está procurando se autoconhecer, acima de tudo. Mesmo que ele não saiba, na verdade, o que a alma está fazendo com que ele vá até determinado local, procure orientações de um instrutor, comece a praticar yoga. É todo um processo de busca pelo autoconhecimento. Né? São vários elementos que estão atuando na consciência do aluno até que ele realmente entre em contato. Né? Os conceitos de Sambandha, Abhideya e Prayojana. Sambandha é justamente esse momento inicial, esse momento que faz com que a pessoa entre em contato com o processo. Né? E muitas vezes isso é algo que o motiva. E essa motivação não é uma motivação superficial. Ela é uma motivação profunda do ser, uma motivação profunda da alma de buscar a sua autorrealização, de buscar o seu autoconhecimento, de buscar se restabelecer a relação com o Supremo. Então, é Sambandha. E se essa pessoa busca esta orientação de um instrutor, no qual, no primeiro momento, ela já encontra confiança, o processo já vai ser iniciado desde esse momento. Entende? Ela vai ter segurança no que ela está ouvindo, no que ela está recebendo como processo. E ela vai ter também a confiança de poder revelar ao instrutor o que ela está vivenciando. Entende? Então começa a ocorrer uma relação recíproca. Entende? De a necessidade e os elementos. A necessidade que o aluno tem com o processo ou com a prática, e os elementos, conteúdo que o instrutor tem para oferecer dentro daquela necessidade que o aluno apresenta. Então, inicialmente, é uma necessidade espiritual. Pode partir desse ponto. Não revele, mas esta é a necessidade básica. Está intrínseca no ser, essa busca de conhecimento espiritual. Depois nós temos, como segundo elemento, entender o processo individual como uma reintegração completa do ser. Então, compreender que esse aluno ele está buscando uma reintegração do seu ser. O que ele é integralmente, o que ele é em contexto, num contexto mais amplo, no contexto completo do seu ser. O que ele é no que ele pensa, o que ele é no que ele fala, o que ele é no que ele vê, o que ele é naquilo que ele existe, naquilo em que ele vive. Né? Integrar todos os conteúdos, todos os aspectos amplos desse ser. Então nós observamos que a abordagem que Krishnamacharya faz para o Hatha Yoga moderno é uma abordagem que traz essa compreensão integral do ser. Certo? Ele mesmo, nós vamos estudar isso nos livros de Krishnamacharya, alguns textos, estaremos vendo. O aspecto do asana é secundário. O aspecto do pranayama é prioritário. E o aspecto espiritual é fundamental. Então, tudo se fundamenta no aspecto espiritual, nesse conceito, nesse aspecto do ser, o que ele é integralmente. Então, por isso, vendo o aluno como buscando pelo yoga, motivado por uma questão espiritual, que ele pode chegar até você e dizer: ah, eu quero apenas trabalhar o meu tônus peitoral, por exemplo. Ou trabalhar a minha respiração, trabalhar o meu abdômen, alguma coisa assim, muito física. Mas saiba que lá no centro desse ser, desta pessoa, o que motivou é, na verdade, uma inadequação dele ao meio. Uma inadequação dele com a sua própria existência, um conflito, que em última análise é espiritual. Ele está querendo saber quem eu sou. Para saber isso, eu vou procurar algum lugar, vou procurar melhorar o meu corpo, vou procurar melhorar a minha imagem, melhorar as minhas condições, melhorar de trabalho, melhorar. De alguma maneira, ele vai buscar isso. E o yoga é um desses elementos que ele vai estar realmente tentando encontrar. Então, como eu disse, aparentemente ele pode procurar o yoga para tentar mudar o tipo de corte do cabelo. Mas o que está motivando esse desejo dele mudar seu simples corte de cabelo? Certo? Então, o instrutor ter essa visão, entender esse processo individual dele, o que está ocorrendo, e conseguir integrar isto no seu processo de reintegração psicológica, isto é yoga, isto é terapia do yoga. Então, o instrutor não pode criar no aluno uma relação de dependência. Ele não pode dar esta possibilidade do aluno desenvolver a sua independência, a sua dependência, física até mesmo. E eu não vou conseguir fazer minha prática se não tiver meu professor perto. Eu não vou conseguir me desenvolver em yoga sem o meu professor, sem o meu instrutor. Claro que o papel do instrutor, isso tem que ficar muito, assim, é evidente. O papel do instrutor é muito importante. Mas o instrutor não deve criar essa situação de dependência. Olha, se você não fizer a prática comigo, você não vai sair do lugar. Você vai continuar sempre um neófito, um yoga, certo? Ou desenvolver assim questões sutis no processo de yoga para deixá-lo sempre dependente, no sentido até mesmo de não buscar o processo, não buscar fazer aula com outro professor, não buscar, às vezes, até mesmo abandonar o yoga. Entende? O instrutor, ele deve trazer o aluno para a sua prática, para o seu processo, com sinceridade, revelando a verdade a esse aluno. Ou ajudando, dando as ferramentas, dando os elementos para que ele reconheça a sua verdade. E muitas vezes pode ocorrer isso, do aluno, em determinado momento, no processo dele, se afastar do yoga. E o professor não deve interferir nisso. Claro, buscar saber o que está ocorrendo, tem algo que nós possamos trabalhar, tem algo, entende? De uma maneira que você possa auxiliá-lo, ajudá-lo a se compreender dentro do que está ocorrendo. Mas não criar esse laço, essa dependência. Então, observar cada aluno, aqui no terceiro elemento, observar cada aluno dotado de características individuais. Esse também é um fator importante. Você vai observar que cada aluno tem suas características, tem a sua maneira de expressar dentro de um determinado asana, tem a sua maneira de se expressar dentro de determinada série de yoga que você faz. Então, observar esta questão, observar a diferença do processo no qual cada aluno se encontra, as características individuais de cada um. E características individuais, também, de maneira integral, são características psicológicas, características físicas, características etárias, entende? Até mesmo terapêuticas, entende? Você pode ter um grupo de alunos para um tratamento terapêutico de hipertensão ou de depressão, fobias, diabetes, entende? AIDS, câncer, grupos específicos, ou grupos específicos de faixa etária, yoga para crianças, yoga para gestantes, yoga para jovens e adolescentes, yoga para pré-vestibular. Entende? Yoga e reposição hormonal, yoga da terceira idade, yoga para atletas, yoga para ciclistas. Entende? Você tem uma variedade, uma variedade. Então, especificar. Ainda assim, se você pegar um grupo de alunos específicos, um grupo de alunos, ou um grupo para o curso, a aula de yoga, de jogadores de tênis, por exemplo. Dentro desse grupo, supomos 10 alunos, todos eles jogadores de tênis, né? Treinam tênis esportivamente apenas, ou profissional. Dentro de cada um desses, nós teremos características individuais. Por exemplo, um é profissional, o outro apenas joga por lazer. Um tem 16 anos, o outro tem 58 anos. Então, mesmo dentro de um grupo, vai ter características individuais que devem ser consideradas também pelo instrutor. Certo? Isso vai requerer do instrutor uma observação, uma análise e mesmo um relatório, onde ele vai poder dar orientações específicas, individuais para cada aluno. Ele vai poder trabalhar determinadas características com cada aluno, dentro do mesmo set de aula. Quarto elemento é ser realista e dotado de bom senso. Não delirar, não imaginar que você vai ter ali um grupo de yogis que levitarão. Sinceramente, a pessoa tem que ser muito, muito realista. Entende? De não envolver nenhum tipo de delírio. Ser realmente alguém dotado de uma visão crítica do processo, uma visão crítica, ou seja, com um conhecimento, um bom conhecimento e bom senso. Bom senso significa, na verdade, considerar sempre tempo, lugar e circunstância. Certo? De você realmente não tentar ludibriar o aluno. Dizer, ah, se você fizer essa prática, você vai conseguir tal coisa. Não prometa. Nós não temos que prometer. O instrutor de yoga não promete. O instrutor de yoga instrui. É diferente você instruir e você prometer. A instrução você oferece, dá. E ela é que fará a transformação caso o aluno queira, caso o aluno esteja preparado, caso o aluno deseje realmente essa transformação. Certo? Então, não prometer, mas instruir. Ser, então, realista e dotado de um bom senso. Quinto elemento é compreender e aceitar as diferenças. Aqui vou ler esse trecho para vocês. Elas estão presentes em todos, principalmente num grupo, em sala de aula. Um yogi deve viver a todos com visão equânime, sem diferenciar por conceitos externos. O instrutor deve inspirar seus alunos a seguir intuitivamente seus caminhos, ouvindo seu coração, Chaitya Guru ou Paramatma, e alimentar tais convicções com conhecimento fidedigno das escrituras, aplicadas como leques, aliás, lentes, para sua autoconsciência. Então, o conhecimento que vai trazer essa capacidade do aluno se auto-observar, se autoconhecer. Não é uma promessa, não é simplesmente um método puro e simples, um método seco. O aluno tem ali o processo técnico, mas para que esse processo técnico traga realizações, percepções, experiência e transformação, é necessário haver conhecimento. Então, esse conhecimento é o que vai ser realmente essencial no processo de transmissão do ensino, transmissão do processo de yoga para os seus alunos. Cada qual em seu processo, em sua crença, sua dinâmica, única, intransferível, que torna o instrutor mais um ser de diferenças, mas que deve ter algo a transmitir de sua prática, de sua experiência baseada em conteúdo de transformação, como a crescente mudança que faz a vida sua própria característica de ser. Aceitar as diferenças é permitir e valorizar a liberdade que faz parte de cada indivíduo em sua longa jornada existencial. Foi o que eu falei de repente, um aluno chegar para você e falar: professor, eu não posso mais fazer as aulas, não quero mais fazer as aulas, estou assim irritado com as aulas, não aguento mais ficar em uma sala de aula fazendo yoga com um monte de gente estranha, não estou afim, não quero mais. Você não vai chorar, você não vai se debater, não vai acorrentar o aluno, o amor da sala, na sala de aula, para ele não ir embora. Pelo contrário, você vai realmente entender ou procurar entender o motivo e trazer à tona para ele mesmo entender a necessidade disto. Aceitar, fazer a transformação, a mudança e parar o seu processo, ou caso seja algo que realmente mostre, né, uma confusão do aluno, um questionamento às vezes um pouco imaturo, ou realmente falta de compreensão de algum ponto, permita, mas fique ou deixe em aberto a possibilidade de vocês trabalharem, dialogarem, né, para que o aluno, nesse momento, perceba o que é a falta da prática do yoga na vida dele. E você está ali, assim que precisar, tiver alguma dúvida, querer, de alguma maneira, alguma instrução, alguma orientação, você estará pronto para poder ajudá-lo. A ideia é você nunca fechar a porta, né? Não deixar que o aluno nunca mais tenha a oportunidade de buscar alguma orientação também, da sua parte. Pois nós temos a metodologia prática da reintegração individual. E a metodologia tem todo o conteúdo, né? Nós já vimos nos módulos anteriores, até o módulo 5, vimos bastante sobre a filosofia e a teoria do processo de yoga, né? Principalmente a questão de Sankhya, metafísica. Mas aqui nesse trecho do texto, vamos ler alguns pontos desse texto. A ideia de uma metodologia já é a própria execução desta metodologia, que em si traz a completa reintegração transformadora do ser. Então, essa metodologia, que já é em si sua própria execução dessa metodologia, algo no sentido de que a metodologia na prática, o método prático, seria basicamente o instrutor ter condições de usar os elementos que estão presentes naquele instante no set de aula. Seria algo como ter uma criatividade ativa, ou algo como ter uma intuição criadora, né? Agora, esta metodologia inclui o ensino, esta metodologia inclui a prática pessoal. Então, assim, voltamos ao mesmo ponto. A importância do instrutor estar praticando pessoalmente e também com outro instrutor, com outro professor. Estar fazendo um desenvolvimento gradual do seu processo, de sua prática. Aperfeiçoando a sua própria metodologia de prática pessoal, para que essa metodologia seja também o elemento condutor da prática, como metodologia para os alunos. Certo? Então, a metodologia, na verdade, é uma metodologia que vai se autoestruturando, vai se transformando também, faz parte do próprio ser. E diria até mais, cada instrutor vai ter uma metodologia própria. Não é técnica, entende? Não é um sistema particular de cada instrutor. Pelo contrário, o sistema existe, tradicional, entende? A técnica é inalterada. Como Krishnamacharya mostra nos livros dele também essa importância. A técnica é em si a técnica. A metodologia vai ser o aprimoramento da técnica por cada instrutor numa sala de aula. Então, o método nos permite usar todos os elementos que constituem a realidade que vivemos nesse exato instante. Ele é o conceito exato da presença no que ela é. Então, a própria vida é o método. Quanto mais conhecimento o instrutor tiver, mais condições ele vai ter de usar a própria dádiva da vida, do momento em que está ocorrendo a prática, elementos para esta condução. A intuição, a percepção espiritual de como trazer o aluno para essa realização mais profunda da prática. A filosofia de Sankhya, que é a metafísica, apresenta todos os 24 elementos da natureza material, responsáveis pela complexa combinação que ganha sentido quando é percebida, observada e redefinida pela mente. O processo de transformação ocorre quando tomamos consciência analítica deste campo sensitivo no qual estamos envolvidos, uma metodologia analítica. Então, é justamente essa a metodologia do yoga. Uma metodologia que analisa, ou uma análise metodológica da própria vida, do próprio ser. Então, diríamos que o instrutor é uma pessoa que está em constante processo analítico, está vivendo um método de se autoanalisar, de analisar a vida, de analisar as circunstâncias que surgem, de analisar a realidade, tendo como centro Ishvara, tendo como centro Deus. Analisar sempre, então, em última análise, como está a minha relação com o Absoluto. Esse é um ponto-chave de um ótimo argumento, né, para a gente usar na necessidade de ter o aspecto divino, do aspecto sagrado ou do aspecto teísta dentro do sistema de yoga, né? Então, essa metodologia pode facilitar tanto a realização pessoal do instrutor, da sua prática, como também facilitar a aplicação desse método, dessa sua realização pessoal no processo individual de cada aluno. O conceito de analítico está intrínseco na consciência original do ser, não no sentido restringido que a palavra traz, mas descritivo, estando a consciência capaz de descrever em profunda análise a realidade perceptível, pratyaksha. Podemos considerar o início do estágio meditativo, ou do estado meditativo. Até esse estágio, estamos estruturando os conceitos e paradigmas da realidade sob uma ótica de Jnana Yoga, pois dependerá de bases de conhecimento transcendental para agir em Karma Yoga, nesse plano de consciência, já antecipando os caminhos do Samadhi. Então, a importância do instrutor possuir esta autoanálise será o grande diferencial da aplicação do método do yoga num grupo de outros métodos, né? Assim, de maneira muito um pouco mais simples, né? É que se você conhece ou domina o conhecimento do yoga, qual é esse conhecimento? Levar a consciência individual ao Supremo. Se nós entendemos esse fundamento e buscamos isso na nossa prática individual, na nossa prática pessoal, esse mesmo elemento, esse mesmo método que é usado para a sua prática pessoal, será o mesmo método que você vai utilizar na prática dos seus alunos. Entende? Então, isso vai dar o diferencial de um instrutor para outro. E quando essa diferença, ela é mais enfatizada em termos de conhecimento, claro que aquele que tem um pouco mais de conhecimento, aquele que tem um pouco mais de clareza em relação do que é a verdade absoluta, o resultado também, como condução ou como método de aula, para os alunos será significativamente mais abrangente ou até mesmo mais valorizado em termos de realização prática. Questões práticas para um instrutor de yoga. Obter informações gerais do primeiro contato com o aluno. Para isso é importante a observação, o exame e o ouvir do aluno tudo o que ele pode expressar. Então, esse primeiro contato, você já faz uma anamnese visual, identificando no aluno possíveis limitações ou possíveis condições de desenvolvimento, né, dentro do processo, que você pode já constituir como um elemento de análise sobre o aluno. 2. Manter mente e consciência descondicionadas dos padrões de formular hipóteses prévias sobre o aluno. Então, não ter preconceito, não ter uma noção já preliminar, né? Você pode ver uma pessoa e falar: ah, esse aluno tem condições de fazer uma aula muito intensa, forte. E de repente você vai ver, o aluno não tem nenhuma condição física até mesmo, né, para se aplicar em determinados aspectos do yoga numa prática mais intensa. Iniciar as séries no nível que se encontra o aluno. Então você considerar ali a situação, a posição, a condição do aluno e a partir desse ponto desenvolver a sua série. 4. Observar caráter e índole do aluno consigo mesmo. Entender, né, um pouco mais a psicologia do aluno, ver o que está interrompendo o processo dele, o que está dificultando. Da mesma forma, perceber o que facilita esse processo pessoal do aluno e usar esses elementos, né, ver até que ponto ele está sério no processo dele. 5. Estar ciente das prioridades que a prática deverá trilhar, né, dentro do que o aluno pretende, dentro do que o yoga pode lhe propor. Então, ter em mente a prioridade, o que o aluno quer, o que eu posso apresentar. 6. Planejar a aula tendo em vista a prioridade imediata. Então, você sabe, o aluno ele quer, por exemplo, recuperar a sua saúde, está com diabetes. Então, não é na primeira aula que você vai alcançar a prioridade, né, completa. Mas, em cada aula, você vai ter uma prioridade imediata. O que eu tenho que trabalhar hoje? De repente, um grupo de asanas para poder desenvolver daqui 4 ou 5 aulas uma postura um pouco mais intensa para chegar próximo já de um trabalho mais amplo dentro daquele quadro que nós queremos alcançar para aquele específico aluno. Entende? Então, por exemplo, para recobrar a saúde dele, diabético, vamos ter aí pelo menos uns 4 a 6 meses de trabalho terapêutico com yoga. Sendo que no primeiro mês nós vamos estruturar, colocar elementos que vão ser a base dos outros meses de trabalho. Certo? E em cada aula nós vamos ter uma prioridade imediata. Bom, estou na terceira aula, nós aplicamos isto, tive esse resultado. Na segunda aula foi aplicado esse processo, esta técnica, com as 2 aulas teve esse resultado. Então, sempre ter em mente a prioridade imediata. O que eu preciso para esta aula de hoje, dentro do processo aí de um período um pouco mais longo? Isso, assim, numa questão mais terapêutica. No 7, analisar o alcance de concentração ou abstração que o aluno possui. Ou seja, você ter uma noção exata do que o aluno vai conseguir compreender na sua condução. E até mesmo em conceitos filosóficos, né, de abstração filosófica, o que você pode transmitir para que o aluno entenda. Não adianta você ficar ali falando de conceitos que o aluno só vai achar engraçado, vai assim, ser um momento de nonsense da vida dele, né, do seu dia. Então não é isso. É você realmente estar dentro do contexto que o aluno possui. Contexto cultural, filosófico, literário, em geral. 8. Tornar compreensível para o aluno cada segmento da aula ou série. Está sempre orientando, fazendo com que ele entenda: olha, estamos fazendo este método, ou estamos fazendo esta técnica, este asana com este pranayama para esta finalidade. Estar ilustrando, fazendo com que o aluno entenda que ele não está ali apenas passando uma hora, né, relaxando. Ele pode ter uma compreensão maior também do que está ocorrendo com ele, caso ele entenda, você transmita a ele o que está ocorrendo com aquilo que você domina, com o seu método, com a sua prática, com o seu conhecimento dessas técnicas. Então, considerando os 3 pilares na montagem de um set de aula, vamos elaborar mais sobre cada um deles, tendo em vista o seu uso como ferramentas didáticas. O primeiro seria, então, resistência. Trabalhar a resistência com o aluno. E essa resistência não é apenas uma resistência de força, mas resistência de permanência, resistir aos desafios da mente. Resistir à tendência do corpo não suportar. Trabalhar essa questão realmente da resistência no nível mental, resistência psicológica. A soma de esforços. Essa soma de esforços é justamente esse trabalho processual que nós vamos trabalhar em cada aula, que nós vamos trabalhar dentro de cada técnica, que nós vamos estruturar um grupo de asanas para se desenvolver mais à frente determinado asana, determinada prioridade, determinado objetivo que nós temos com essas aulas. Certo? Então, essa soma de esforços é que vai levar o aluno ao propósito. Qual é a prioridade que ele tem com a aula? Então, resistência. O aluno tem que aprender a conseguir resistir, né, às suas dificuldades. Somar os esforços para sentir cada vez mais próximo os objetivos ou a prioridade de sua prática. E então, os objetivos adequados. Né, você vai ter realmente aí um papel importante, que é de desenhar, montar, estruturar a sua sequência de aula. Né, ter um plano de aula. E isso tudo vai estar concatenando os objetivos. Entende? Você vai ter uma visão um pouco mais clara também sobre o que usar, o que aplicar, como conduzir. Entende? Ter uma visão ampla para poder orientar da melhor forma possível os seus alunos. Então, aqui são alguns aspectos desse compromisso ético, né, que o aluno assume com o seu instrutor e, principalmente, o compromisso que o instrutor assume com o seu aluno. Né, é algo muito importante, algo que vai ser assim o centro desse relacionamento professor e aluno. Então, considerando ou tendo sempre em mente essa realidade espiritual que está presente na aula, ter essa consciência do ser que está ali como um aluno na sua busca por autoconhecimento e desenvolvendo o seu plano de aula em cima desta ideia, tendo conhecimento técnico e tendo dentro da sua prática pessoal desenvolvido o seu método de prática pessoal. Você tem então o conhecimento, você tem a técnica, você tem o método. Isso é o que nós temos e precisamos de estrutura para uma boa relação instrutor-aluno, para uma boa aula, para um bom processo de autoconhecimento através do yoga. Então, conhecimento, técnica e método. Espero que tenha auxiliado, né, junto com a leitura da apostila número 1, esses conceitos que nós vamos ainda estar detalhando mais na aula presencial. Qualquer dúvida, entre em contato, e-mail, e estamos à disposição nesta etapa nova do curso em Fundamentos do Ensino. Muito obrigado. Om Tat Sat.